manchada, é esta página triste da sua vida que você quer esquecer, que você quer esquecer, que você quer esquecer. Cansado das lutas dessa vida, você que foi enganado, ferido, abandonado. Sua alma tem sede, mas seu coração está como um deserto, seco, quebrado. Venha mergulhar nas águas cristalinas dos rios do Espírito. Águas que curam, que restauram, que purificam. Águas que saciam a mais sedenta alma e o mais seco e quebrado. Olá, bom dia. Aqui é a rádio Mateus 6:33. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha, interior do Espírito Santo. Brasil para toda a internet. Irmãos, hoje é o dia 30 de abril. 30 de abril, o tempo passa, né? Puxa vida, o tempo passa. Hoje é 30 de abril, uma quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira. Amanhã é o dia do trabalho, né? Dia 1º de maio, dia do trabalho. Feriado no Brasil e em alguns países. Dia do trabalho. O trabalho é muito importante. O trabalho é muito importante. Tem pessoas que vê o trabalho como um castigo. Vê o trabalho como um castigo. É porque não conhece a palavra de Deus, né, irmãos? Porque ou conhece e não acredita, né? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que depois que Deus restaurou todo o universo, depois que Deus preparou todo aquele ambiente no Jardim do Éden, Deus criou o homem. Deus criou o homem. E antes que o homem pecasse, Deus deu a ele duas atribuições, né? Duas atribuições básicas, duas atribuições. Ou seja, dois ministérios, dois trabalhos. Adão, ele recebeu essa orientação de Deus. Ó, Adão, agora você vai cuidar da terra e cultivá-la. Trabalham. Então o trabalho é bênção, irmão. Trabalho é bênção. Quando nós estamos sem trabalho, né? É difícil, hein? É difícil. Tem conta para pagar, tem, né, os boletos que chegam, tem a despesa com a alimentação, vestuário, moradia. Então é o trabalho honrado que nos garante isso. Nós temos que entender que o trabalho é bênção, veio antes do pecado. E tudo antes do pecado é bênção, irmão. Tudo antes do pecado é bênção. Tudo antes do primeiro casal pecar é bênção completa. Então o trabalho é bênção. Claro que depois do pecado, Deus falou que seria um pouco mais cansativo o trabalho. Seria um pouco mais cansativo, mas ainda continua sendo bênção. Então, quem tem um trabalho, quem tem um serviço, um emprego, Nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade. Devemos sempre buscar qualificação, né, buscar melhorar, porque eu acredito que quanto mais você melhorar, é uma oportunidade que nós temos para servir ao reino, né? Então nós temos que buscar melhor assim, não há dúvida, não podemos ser escravo disso, mas nós temos que buscar melhor assim, né? Tem um problema muito sério das pessoas quando fica no desemprego, né? A pessoa fica desesperada, hein? A pessoa fica desesperada. Então hoje está um problema, né? Porque uma das estratégias para poder conter essa pandemia que está acontecendo aí, do Covid-19, né? Tem sido as pessoas ficarem em casa, né? Está funcionando só os trabalhos essenciais. E isso aí, fica muito em casa, às vezes é perigoso a depressão. É necessário ficar nesse momento, né? Porque, infelizmente, não temos ainda outra saída, né? Mais clara, mais evidente. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, olha, temos que agradecer o trabalho, viu? Amanhã é dia do trabalho, é um dia do trabalhador, né? Do trabalhador, refletir, agradecer muito a Deus, porque é uma crise mundial, hein? Amanhã, dia 1º de maio, uma sexta-feira de 2020, vai ser, o planeta Terra está vivendo uma crise, né, irmãos? Em razão disso. Então, quem tem seu trabalho agradece, ora pelo seu patrão. Se você é patrão, ora pelo seu colaborador, né? E vamos procurar crescer nisso aí. E também pedir a Deus para estar abrindo porta de emprego, né, para aqueles que estão com dificuldade. O trabalho é um negócio tão sério, irmão, que quando a pessoa aposenta, tem um estudo que fala que a aposentadoria é um golpe tão parecido como um divórcio de um casamento longo. É um trauma tão parecido como a morte de um ente querido. A gente não, né? Não para ver, mas a aposentadoria, né, é porque muda tudo na vida da pessoa, né? Então você percebe que não é só o salário. Claro, em alguns casos é o salário, porque vai cair o salário, vai abaixar, vai diminuir. Mas você vê que esse fenômeno acontece não só com aqueles que tiveram o salário reduzido, mas com aqueles que mantiveram mesmo o salário. Há um trauma, a pessoa sofre, né? Então o trabalho, ele... tem até aquela laborterapia, né? Que usa o trabalho como tratamento. O trabalho é importante, irmão. O trabalho é muito importante. Nós temos que valorizar o trabalho. Temos que valorizar o trabalho. Tá certo, irmãos? Então amanhã é dia do trabalho, dia do trabalhador, né? E a gente já está feliz por isso. O ano está passando, a vida está passando, o tempo está correndo. Mas Deus continua no controle. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 46. E a gente vai ver aqui, olha, onde e quando a batalha é vencida. Onde e quando a batalha é vencida. Irmãos, a batalha vem, a batalha sempre haverá uma batalha. Sempre. Sempre. Entendeu? Por quê? Porque Deus nos quer vitorioso, e para ter vitória precisa ter batalha. Não tem jeito. O que nós temos que ter é fé, confiança e paciência durante a batalha, mas sempre. Se não é uma coisa, é outra. Se não é outra, é uma. Mas, infelizmente, por quê? Pecado. Pecado entrou no mundo, entrou também essas batalhas. Que pode ser prova ou pode ser tentação, né? Prova de Deus ou tentação na parte do inimigo. Mas sempre, irmão. Ah, quando é adolescente, a batalha são as provas na escola. Tem que tirar nota, passar de ano, né? Não compreende o adulto, acha que é dono da verdade, enfim. Quando está na meia-idade, precisa ter uma profissão, ganhar dinheiro, arrumar uma mulher, casar, aquele negócio todo. Aí vem filho, como cria, precisa aprender e tal. Aí quando chega na meia-idade já começa a se preocupar porque o corpo já começa a dar umas falhadas, né? Já começa a aparecer os cabelos brancos, né? Então corre o risco de virar o tiozão. Porque no meu tempo, porque no meu tempo, porque no meu tempo... É brincadeira, né? Eu faço muito isso, no meu tempo era assim, mas o tempo é outro, né, irmãos? A gente tem que contextualizar e viver o tempo. Aí depois vem a terceira idade, né? A terceira idade que já o pezinho já não levanta muito, né? Às vezes faz xixi ali na cueca, né? Começa... É isso tudo, irmão. Uns tem que usar fralda, outro aparece uma doença. Mas, pastor, e daí? Como é que faz? Irmão, vive o dia. É presente, viva o presente. Vivo a batalha, não vai ter como não ter batalha, amado. Não tem como. Vive o dia, vive o presente. Não seja ansioso querendo viver amanhã. Não seja extremamente preocupado querendo viver o dia de amanhã, entendeu? E seja como a formiga, trabalha com tranquilidade, com paz, que as coisas vão dar tudo certo. E também não seja muito deprimido. Não, porque no meu tempo, porque ontem, antigamente. Não, é o presente. É o presente. É, nessa pandemia aí, eu tenho visto pouca televisão, né? Infelizmente, as televisões elas estão trazendo mais notícia ruim do que qualquer outra coisa. Infelizmente. Agora que começaram a falar das recuperações, das curas. Mas, nossa... E assistir televisão, quando acabava, você falava, puxa, acho que só estou eu no planeta Terra, todo mundo já morreu, porque, sabe, um pessoal sem fé, sem esperança. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, eu tenho visto muitas pessoas da terceira idade usando a tecnologia, sabe, para fazer uma live com o neto, para mandar uma mensagem. Isso é legal, sabia? Isso é bacana. Dá um up, né? Dá uma levantada aí. Deus é maravilhoso, irmãos. O negócio não é a batalha. O negócio é quais são as armas que você vai usar nesta batalha. Quais são as armas? O problema não é a batalha, irmão. Não é a batalha. O problema é quem vai te acompanhar nesta batalha. Com quem você vai batalhar. Quem vai estar ao seu lado. Tá, o cristão, ele vai relembrar, porque ele já sabe, ele vai relembrar hoje quem vai estar com ele na batalha, quais são as armas que ele tem à disposição para usar na batalha. Então vamos lá, nós usamos a Bíblia viva, né, que é a Bíblia parafraseada, porque a linguagem é mais contemporânea. Usamos também a João Ferreira de Almeida, né, com o dicionário Strong, e também a revista e corrigida na edição de 95, para que, se for preciso, fazer alguma consulta, a gente possa se socorrer dessa. Mas a Bíblia que a gente vai usar é a Bíblia viva, a Bíblia viva. Mateus 26, do versículo 36 ao 46. Então Jesus os levou até um bosque ajardinado, o Getsêmani, e os mandou sentar e esperar, enquanto ele, Jesus, ia adiante para orar. É interessante, né, irmãos? Jesus orava. Poxa vida. Ó, isso é um tapa na cara nosso, né? Porque esse Jesus, que era Deus, né? Ele orava. Nós não precisamos orar? Precisamos, precisamos sim. 37. E levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Era os três que eram mais próximos de Jesus, né? Os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João com ele. Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. E começou, Jesus começou a sentir-se cheio de angústia e tristeza. Jesus sentiu angústia e tristeza. Então disse-lhes, disse para os mais próximos, para os íntimos ali, né? Companheiro de oração. Ele levou como companheiro de oração. Mas a gente vai entender. Então disse-lhes, olha, meus, minha alma está cheia de pavor, falando com o Pedro, Tiago e João, né? Olha, a minha alma está cheia de pavor e tristeza. Quer dizer, ele estava falando que os pensamentos dele estavam um pensamento assim de morte, de tristeza. E, fiquem aqui, fiquem acordados comigo. Então ele queria um companheiro de oração. Eu vou orar, vocês oram aqui, né? Ora aqui, vocês três aí. Aí ele avançou um pouco. Saiu de pertinho ali dos três, caiu com o rosto no chão e orou. É Jesus que fez isso, hein? Jesus avançou um pouco, caiu com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível que este cálice seja tirado de mim. Olha, meu Pai, se é possível que este cálice seja tirado de mim. Contudo, eu quero a sua vontade e não a minha. Esta foi a oração de Jesus, a primeira oração de Jesus. Versículo 40. Depois, Jesus voltou até os três discípulos e os encontrou dormindo. Os encontrou dormindo. E vê-se alta hora da noite, madrugada, estavam cansados. Né? Pedro chamou Jesus. Puxa vida, vocês não puderam ficar acordados nem mesmo uma hora? Ai, Jesus. Hoje o pessoal não ora 10 minutos, Jesus. Hoje o pessoal não ora 10 minutos. Tá bom, prosseguindo. 41. Olha, falando para os discípulos, fiquem atentos e orem. Presta atenção nessas duas orientações aqui, hein? Fiquem atentos e orem, meus discípulos, porque de outro modo a tentação vencerá vocês. Quer dizer, Satanás, ele vai tentar, e se vocês não estiverem atentos, se vocês não tiverem uma vida de oração, Satanás vai vencer você. Pois o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em nós, está disposto. Está lá, preparadão, está disposto. Mas o corpo é fraco. Ou seja, o Espírito Santo é forte, ele está disposto. Mas o corpo, o nosso ser, o nosso ser humano, é fraco. É tendencioso, tende ao pecado. Entende? Por isso que é um trabalho de cooperação, irmãos. É um trabalho de cooperação na santificação. É um trabalho de cooperação no enfrentamento à tentação. Não tem outro jeito. Não tem. É o Espírito Santo disposto e nós, atento, vigilante. É. 42. Outra vez, ele os deixou e voltou para o lugar de oração, né? E orou. E olha como ele ora. Meu Pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. O pedido era o mesmo. O pedido era o mesmo, mas ele não repetia palavras, né, irmãos? Não era mantra, né? Era um diálogo, era uma conversa. O pedido era o mesmo, mas havia um diálogo, era uma conversa de filho para pai. É assim a oração. Nós conversamos com Deus. Nós não repetimos mantra. Mantra, repetição das mesmas palavras, tá? Até entrar num estado de êxtase. É outro entendimento. É outra religião. Nós, oração é diálogo de filho para pai. De filho para pai. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. E sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, na oração, a participação dos quatro. Nós, o Espírito Santo nos inspirando, não é isso? Nos trazendo inspiração. Não é a mesma inspiração de quem escreveu a Bíblia, não, é outra coisa. Nos inspirando, nos trazendo as palavras, nos lembrando do que é preciso. Pedir Jesus, porque é através de Jesus, e a Deus, que é o endereçado final. Então, prossegue. No 42, né, Jesus repete o mesmo pedido, mas não repete as mesmas palavras. No 43, aí então, depois que ele orou pela segunda vez, ele voltou aos discípulos, aos três lá novamente, né? Voltou para Pedro, para Tiago e para João. E ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo. Achou novamente dormindo, porque os olhos dele estavam pesados, estavam cansados, né? Vê se é alta hora da noite, vê se é madrugada, eles estavam pesados. Por isso, ele voltou à oração pela terceira vez. Ele viu o pessoal ali cansado, dessa vez não acordou, né? Viu o pessoal ali e tal, né? Deixou o pessoal ali e voltou para a oração pela terceira vez. Voltou dizendo novamente as mesmas coisas. Volta a repetir. O mesmo pedido, as mesmas coisas, mas com palavras diferentes. Porque a gente vê a diferença, né, do 39 e 42. As palavras são diferentes. Versículo 39 e 32. O pedido é o mesmo. Né? 45. Depois que ele fez a oração pela terceira vez... 45, então ele veio aos discípulos e diz: agora durmam e descansem, né? Então ele falou assim, ó, agora vocês podem dormir e descansar, porque está chegando o dia aí, está raiando, então descansa um pouco. Passado um tempo ele falou, mas não, chegou a hora, aí foi acordar, né? Mas não, chegou a hora. Por quê? Porque eu sou entregue nas mãos de homens pecadores. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que ia ser entregue na mão de homens pecadores, porque ele já tinha falado isso para Judas, já tinha esclarecido Judas, e já tinha deixado a mensagem meio que para o ar, para os demais discípulos dele, quando ele realizou a ceia, né? Aí no 46, vamos, levantem, vamos andando, vejam, aí vem um homem que está me traindo. Que está me traindo. Irmãos, era uma batalha. Jesus Cristo estava entrando numa batalha. Na maior batalha. Ele estava enfrentando Satanás. Ele estava enfrentando Satanás. Ele estava se entregando a Satanás. Mas se entregando de que forma? Como pagamento pelos nossos pecados, como pagamento. Ele sabia do peso do pecado, pois era o pecado de todo o mundo, de todas as pessoas, das pessoas que haviam vivido até aquele dia, das pessoas que estavam vivendo aquele dia e das pessoas que viriam a nascer até o final dos tempos. Ele estava levando sobre si todo o pecado do mundo, de todas as pessoas, de todas as pessoas. Irmãos, mas ele ali era homem. Ele era um ser humano sem pecado. Ali naquela condição ele não era Deus. Satanás não venceu Deus. Naquele instante, ele era homem. Pastor, mas como isso? Como ele era homem? A gente vai entender. Olha, Hebreus 5, versículo 7 ao versículo 9. Ainda mais, enquanto estava aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que o salvaria da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. E embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, quando a obediência significa sofrimento. Foi depois desta experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação a todos os que lhe obedecem. Satanás não pode matar Deus. Satanás não matou Deus. Primeiro, Cristo se entregou. Mas quando Cristo se entregou, ali ele estava na condição de homem. De homem. O Senhor Jesus lutou com o fato de que ele morreria na cruz. Ele orou 3 vezes, pedindo para que Deus passasse dele aquele cálice, ou seja, daquele sofrimento. Se isso fosse possível, ele sabia que ele morreria na cruz, uma morte humilhante, e que estaria suportando o peso de nossos pecados. Mas, pastor, Deus não suportaria isso? Sim, irmãos, mas nós não podemos esquecer que em Mateus 27:46 é claro. Perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Irmãos, imagina o coração de Deus. Ah, meu Deus, imagina Deus tendo que abandonar o seu filho. Ele foi obrigado. Deus sofreu demais, irmãos, tendo que abandonar Jesus na cruz. Ah, meu Deus, Deus virou as costas para Cristo na cruz, para que como homem ele morresse pelos nossos pecados, para que ele sofresse, porque Deus não morre. Deus não morre. Cristo falou: Senhor, o Senhor me abandonou, meu Pai. E de fato, por algum tempo, Deus teve que abandonar o seu filho. Deus abandonou o seu filho único amado por mim, por você, por nós. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que sacrifício é esse? Ah, Pai, por um pecador como eu. Por um pecador como nós. Pensa nisso, irmãos. Deus se fez carne. Foi abandonado pelo seu Pai. Viveu como homem porque sentiu dor. Viveu como homem porque chorou. Para pagar pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Para pagar pelos nossos pecados, ele teve que ser abandonado naquela cruz por nós. Ah, Senhor, eu imagino como deve ser o coração de Deus quando uma pessoa recusa essa tão grande salvação. Nossa, como Deus deve sofrer. Eu imagino como deve ser o coração de um pai, um ter que abandonar o seu filho amado numa cruz. Ah, Senhor, E Jesus, irmão, sabia que ele passaria por tudo isso. E como homem, ele sofreu. Ele chorou. Ele clamou a Deus. Ele sofreu tanto que ele transpirava gotículas de sangue. Ele transpirava. Era uma dor terrível. Era uma dor na alma terrível. Imagine todo o sofrimento de todo. Estupro, violência, mentira, roubo, traição. Imagina, do mundo inteiro, da humanidade toda. Mas ele orou. Ele orou 3 vezes. E nas 3 vezes ele sempre disse: olha, Pai, mas que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Sofreu angústia. Jesus teve sofrimento. Mas ele sempre dizia: olha, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Então, ao final da oração, ele estava pronto. Ele estava preparado para enfrentar essa tremenda traição, essa morte humilhante, esse sofrimento. Ele estava preparado para beber o cálice do sofrimento. O cálice do sofrimento. Ele estava preparado. Mas também doía no coração dele o sofrimento da separação de Deus, porque ele sabia que ele tinha que se separar de Deus por algum tempo. Ele sabia, e que isso era doloroso. Ele sofreu pelo sofrimento do pecado, mas ele sofreu tanto quanto pelo sofrimento da separação de Deus, que tinha que acontecer, porque ele tinha que morrer como nós, como homem, para poder vencer, para poder pagar as nossas dívidas. Aí então, ele, ao final da oração, ele estava pronto, preparado, sabedor que no final de tudo, ele venceria. Olha, Hebreus 12, 2, é uma orientação. Mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Ele sabia que ele confiou, ele se entregou, porque ele sabia que depois dessa batalha, dessa desonra, dessa humilhação, haveria uma alegria maior. Haveria uma alegria maior, maior que o sofrimento todo, maior que a separação, maior que a tristeza. Que alegria é essa? O texto fala, 12:2 de Hebreus, e agora ele está sentado num lugar de honra ao lado do trono de Deus. Então, para a nossa vida, essa batalha, essas provas, essas tentações, essas dificuldades que enfrentamos, é momentânea, irmãos. Vai passar. Vai passar. A nossa alegria deve estar na nossa esperança, na nossa confiança, no nosso olhar, no porvir, no que virá depois. Nós vamos morar nos céus. E lá nos céus, nós vamos encontrar aqueles que fizeram a mesma opção. Não haverá tristeza, não haverá angústia, mas nós vamos encontrá-los. A gente vai encontrar Paulo, Pedro, José. Nós vamos ver Cristo frente a frente. Então é importante que nós tenhamos essa convicção que a morte não é uma separação. A morte é uma continuidade, há o segundo tempo. Há o segundo tempo. Quando há promessa, tu e tua casa, porque a esperança de Deus é: olha, se você amava esse que está, viveu nesse tempo aqui na terra com você, se você amava e você continuar na mesma crença, se entregar ao mesmo Deus, porque a salvação é individual. E entregar ao mesmo Deus, haverá um tempo de reencontro. Eu creio nisso. Eu creio que a gente vai se encontrar no céu. Ao estudarmos a passagem de Abraão, quando Abraão, com aquele homem, ele conversa, então há lembranças, há pensamentos. Tá certo, irmãos? Então é preciso que nós vivamos dessa esperança. A batalha vai acontecer, mas nós vamos morar no céu com o nosso Senhor. Irmãos, eu creio que assim como havia um diálogo entre Abraão e Lázaro, Lucas 16 a partir do 19, eu creio que algumas lembranças positivas, lembrança porque em Apocalipse fala que não haverá dor, né? Eu creio que das lembranças positivas vai acontecer no céu sim, e que lá a gente vai reencontrar os queridos. Agora, se eu for para o inferno, não tem como encontrar os queridos. A menos que os seus queridos ir para o inferno. Mas lá haverá sofrimento. Lá não, segundo a Bíblia, lá não haverá relacionamento, né? Lá haverá sofrimento individual. Já, ao que me parece, segundo a Bíblia, no céu haverá um relacionamento, um bom relacionamento. Então, irmãos, é isso. E Jesus sabia que no final ele iria vencer. Ele estava convicto disso. Então, quando Jesus orou, quando Jesus confiou, quando Jesus deixou para que a vontade de Deus fosse feita, ele voltou para enfrentar essa dificuldade já tranquilo. Tranquilo. Porque ele estava alinhado com o Espírito Santo. Ele estava alinhado com Deus. Ele confiava que o Espírito Santo iria sustê-lo. Ele confiava que o Espírito Santo iria, na pessoa de Deus, ressuscitá-lo ao terceiro dia. Ele confiava que o final tudo daria certo. Daria certo. Aí então, depois da oração, depois da entrega, depois da vigilância, depois da confiança, Jesus foi capaz de enfrentar a cruz, os golpes e a humilhação. Quando ele foi ao encontro, né, do grupo que o prendeu, ele estava pronto, tão pronto, que os fariseus e os soldados, quando ele se apresentou, eu sou o Cristo, os fariseus e os soldados caíram de costa, caíram para trás no chão, João 18,6. E quando ele disse isso, todos caíram para trás no chão. Aí então ele se permitiu ser preso. Jesus se permitiu ser preso, porque ele estava determinado, ele estava confiante, com fé. E ele estava determinado a fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós também podemos conhecer o coração e a mente de Deus, conhecer a vontade de Deus. Quando nós criamos o hábito de passar um tempo a sós com Ele em oração. Ah, pastor, a oração em grupo não é bom? Não é bom. A oração na igreja não é bom? É bom, irmão. Não tem nada, sabe? Oração é oração. Eu só estou dizendo que, pegando esse exemplo de Cristo aqui, ele se separou do grupo, né? E ele ficou a sós com Deus. Pastor, orar de pé é bom? É bom. Orar de joelho é bom? Também é bom. E deitado? Também, irmãos. Tem que levantar o braço? Pode. Pode ficar com o braço abaixado? Pode. Entendeu? Pode. Oração, conversar com Deus. Tem gente que se sente mais solto quando estica o braço, sabe? O emocional funciona, não há problema. Tem gente que cai no chão, não há problema. Eu só acho estranho quando as pessoas caem para trás. É um pensamento meu, eu acho estranho. Por quê? Quem caiu para trás nesse exemplo aqui? Foram aqueles que vieram prender a Jesus Cristo. Aqueles que estavam sendo usados por Satanás. Aqueles que estavam sendo usados por Satanás, fariseus, ou seja, religiosos, e os soldados romanos. João 18,6 fala, e quando ele disse isso, todos caíram para trás. Então, diante da voz da autoridade de Deus, de Jesus Cristo, eles caíram para trás. Então, irmão, pode orar, não tem problema não. Com jeito não há. Agora é importante passar um tempo a sós com Ele. Aí nós vamos conhecer o coração e a mente de Deus. Ou seja, nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós criamos esse hábito de passar um tempo a sós com Deus em oração, conversa, diálogo. Diálogo você fala e depois você ouve. Então fala para Deus, espera um pouquinho, deixa Deus responder, tá certo? Continua conversando com Deus, sem muita cerimônia, com respeito, mas sem cerimônia, tá certo? Então esse tempo de oração é importante. Também o estudo da sua palavra, da Bíblia, é importantíssimo também, porque o Espírito Santo, ele vai buscar nas batalhas, ele vai te fazer lembrar de uma passagem bíblica que vai te fortalecer. Ele vai te fazer lembrar de uma passagem bíblica que vai te trazer vitória. Mas se você não tem texto bíblico na cabeça, como é que o Espírito Santo vai buscar? Ah, pastor, mas... Não, mas você tem a oportunidade, irmão. Você tem a oportunidade de pôr o texto bíblico. Você tem a oportunidade de ler a Bíblia. Então você precisa... Você precisa conhecer a palavra, você precisa praticar, estudar a Bíblia, tá? Porque no momento oportuno Deus vai usar essa palavra, Deus vai trazer essa palavra, Deus vai trazer essa experiência, tá? Então é muito importante a oração, né? Eu queria falar sós, mas pode ser em grupo e tal, mas sempre é bom ter uma oração a sós com Deus, né? E também o estudo da palavra, o estudo da palavra. E aí você vai saber qual é a vontade de Deus para quando surgir aquelas decisões difíceis, aquelas batalhas, sabe? Porque vai surgir, irmão. Vai ter batalha, vai ter luta. Então, você estando fortalecido na oração, você estando com conhecimento bíblico, né? O Espírito Santo vai ter ali material, vai ter ali uma forma de encontrar alguém mais preparado, porque como Jesus falou que o corpo é fraco, você vai estar numa forma de poder cooperar mais, né, com o Senhor nesse processo que nós chamamos de santificação. E nós estaremos, então, melhor preparados, né, para discernir, diferenciar qual é a vontade de Deus para a nossa vida naquela dificuldade. Irmãos, nós percebemos que Jesus Cristo levou até Deus a sua necessidade 3 vezes. E que Jesus Cristo sofria por aquilo. Ele sabia que ia ser dolorido. Ele sabia que não seria fácil. E ele levou o conhecimento de Deus. E ele também sabia que ele era Deus. E Jesus Cristo sabia que era Deus. Mas ele sabia que naquele momento ali havia uma separação. Então, ele como humano ali, ele sabe, poxa, ele levou tudo o conhecimento de Deus e 3 vezes três vezes. Após isso, irmãos, quando ele sentiu, quando ele fez a entrega total, olha, conforme a tua vontade. É a mesma oração do Pai Nosso, conforme a tua vontade. Aí então, quando ele houve essa redenção, essa entrega total, completamente ao plano de Deus, quando ele colocou essa decisão na mão de Deus, e quando nós também fazemos o mesmo, quando nós nos rendemos totalmente a Deus, olha, Senhor, a necessidade é essa, a dificuldade é essa, os meus planos são esses, mas que seja feito conforme a sua vontade, e nos rendemos de maneira sincera, real, nos colocamos as nossas decisões na mão desse Deus que é onisciente. Onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Quando nós olhamos para o mundo como se estivesse vendo através de uma janela, não sabemos o que tem no lado esquerdo da janela e no lado direito, Deus, ele olha como tudo. Deus, ele vê como tudo. Então, quando nós entregamos as nossas angústias, nossas batalhas, para esse Deus onisciente, esse Deus misericordioso, esse Deus gracioso e onipotente, que está no controle do passado, presente e futuro, ficamos tranquilos. Temos aquela paz que o mundo não entende, porque sabemos que Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontecer vai ser para o nosso bem. Tudo que acontecer vai ser para o nosso bem. Então, diante das maiores provações, nós poderemos avançar, amado, com uma coragem sobrenatural e um poder sobrenatural que vai glorificar. Glorificar quem? A Deus. Vai glorificar a Deus, porque seremos instrumentos. Vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. Que maravilha, meu Deus. Saber que a minha rendição, a minha disposição em cooperar, a minha confiança no Senhor me garante vitória. Me garante vitória. Talvez não da forma como eu imaginava. Talvez não do jeito como eu imaginava. Mas da melhor forma. Porque é a forma que o Senhor quer para a minha vida. É a forma que o Senhor deseja. O versículo da minha vida, Romanos 8:28. Versículo da minha vida, Romanos 8:28. Que diz, pastor? E sabemos que tudo quanto nos acontece, tudo está operando para o nosso próprio bem. Está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dEle. Amar é confiar, amar é entrega a Deus. E nós temos que nos ajustar aos planos dEle. Irmãos, Deus não vai se ajustar ao seu plano. Deus não vai se ajustar ao seu plano. Haverá necessidade, e às vezes, na grande maioria das vezes, de maneira inconsciente, o ajuste é nosso para com ele. A gente nem percebe, mas o ajuste, a gente vai orando, Deus vai mudando a nossa mente, a gente continua orando, Deus vai mudando, até que quando você vê, você mudou o pedido, porque Deus ajustou, e o que ele faz é melhor para nós. Então, amado, a pergunta que não quer calar, pastor: onde e como vencemos as batalhas da nossa vida? Acho que todos perceberam, né, irmão? Todos perceberam, pelo exemplo de Cristo, pela sua palavra viva e eficaz. Todos percebemos que as batalhas são vencidas no momento da oração. Da oração. Jesus foi até o monte orar. Quando Jesus orou, ali, irmãos, estava sendo decretada a vitória dele. Então, as batalhas são vencidas no momento de oração, de entrega total a Deus, aos planos de Deus, e de vigilância, porque olha o que ele fala para os três que ele levou consigo. Olha o que eles falam, olha, Mateus 26:41, fiquem atentos e orem, porque se não de outro modo, a tentação vencerá vocês. Ele quis dizer, se vocês estiverem atentos em oração, vocês vão vencer qualquer tentação. Porque o Espírito, na verdade, o Espírito Santo, ele está pronto já. Está aí para te suportar, te socorrer, te auxiliar. É o mesmo Espírito que esteve com Sansão, com Davi, com Jesus. É o mesmo que habita em você. É o mesmo Espírito Santo. O Espírito, na verdade, está disposto contigo aí. Mas o nosso corpo, ainda mesmo que convertido, nós somos tendente ao erro, por isso nós somos fracos. Então, irmão, devemos viver sempre alerta em oração. Quando nós dobramos o joelho, quando nós sentamos na beirada da cama, quando nós sentamos num cantinho, quando nós em pé num canto, quando nós andando no carro, mas quando nós entramos na presença de Deus... É claro que, se for possível, o ideal é que a gente pare o mundo, né? Separe um tempo para Deus. Pare o mundo, né? Já fez tudo o que tinha que fazer no dia, separe um tempinho, vai lá, desliga celular, desliga telefone, desliga televisão. Separe um tempo para Deus, porque ali Deus já respondeu a sua oração. Deus responde todas as orações. O milagre acontece no momento da oração. A hora que você dobra o joelho, que você ora de maneira sincera, que você entrega, que você manifesta amor, que você manifesta confiança, ali aconteceu um milagre. Ali aconteceu um milagre da sua vitória. Você já venceu essa batalha. Pastor, mas eu vou sair e enfrentar. Sim, você vai sair e vai acontecer o desenvolvimento do milagre. Você vai sair para o dia, você vai sair para enfrentar, se a batalha for uma disputa judicial, se a batalha for uma discussão de separação, se a batalha for uma porta de emprego, você vai sair. O milagre já foi decretado lá quando você orou com sinceridade. Agora o tempo é de Deus, mas ele vai acontecer. O melhor vai acontecer. Volta a insistir. Talvez não da forma, do jeito que nós imaginamos na nossa cabeça. Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que nós. O que Deus quer para nós é muito mais do que nós imaginamos. Tá? Mas o milagre, ele vai acontecer. Romanos 8:28. No tempo de Deus, Deus vai responder com o melhor para a sua vida. Tá certo, irmãos? Nossa, toda vez que eu lembro que Deus teve que virar as costas para Cristo em meu favor, meu Deus, eu não aguento, eu choro, eu me derramo mesmo. Porque olha aí, meu Deus do céu, que amor é esse, ó Pai? Não somos merecedores. Ah, meu Deus do céu. Ah, Senhor Jesus. Ah, mas Deus é bom, né? Deus é amor, Ele é amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra, pelo tempo. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado porque o Senhor me alcançou. Eu fugia, corria do Senhor, assim como Adão e Eva corria e se escondia, mas o Senhor me alcançou. Que maravilha desse Deus. Obrigado, Pai. Irmão, não sei se você pensa assim, se você pensa diferente. Não há problema, mas vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos buscar no Senhor. Não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma, mas nós vamos orar certo de que Deus fará o melhor para a nossa vida, como sempre fez. Porque nós estamos orando com entrega, nós estamos orando com sinceridade. E Ele fará o melhor para a nossa vida. Ele fará o melhor que está no plano dele. Não no nosso, irmãos. É segundo a vontade dele. Não sei se você sofre no corpo, na alma, nos relacionamentos. Jesus aqui sofreu na oração, na alma. Mas ele sabia que ele ia sofrer depois no corpo. E ele sabia que sofreria também no relacionamento. Você conseguiu entender, irmão? Jesus fala que ele estava angustiado. Ele sofria na alma. Ele orou. E ele sabia que ele ia sofrer no corpo. E ele orou. E ele sabia que ele ia sofrer no relacionamento. Porque ele seria... Deus viraria as costas para ele. Tá certo? Mas, olha, irmãos. Deus restaurou nos três aspectos. Deus deu a ele paz e espírito. Deus deu a ele um corpo glorificado no momento certo. E Deus o colocou à direita dele nos céus. O relacionamento foi restaurado. Como aconteceu com Cristo, acontece com nós. De que jeito, de que forma, os detalhes, isso é com Deus, da melhor maneira. Mas uma coisa é certa, ele vai responder às nossas orações. Senhor meu Deus, certo, confiante nessa sua palavra, confiante nesse entendimento que não vem de nós homens, mas vem do Espírito Santo. Nós oramos por essa vida, Pai, que sofre no corpo, para que o Senhor possa estar restaurando o problema no físico, Pai. Restaura onde quer que seja no físico, em qualquer membro, em qualquer célula, em qualquer órgão. Nós sabemos que o Senhor é capaz, que o Senhor cria, o Senhor pode recriar. Restaura a saúde física desse, ó Pai. Dá mais uma oportunidade, dá mais um tempo, alonga mais um tempo para essa vida, para se consertar com o Senhor, para ter o entendimento mais claro do Senhor. Porque nós sabemos que o milagre, ele tem que ter uma finalidade. E a finalidade do milagre é dar um tempo para a nossa vida, para conserto, para nós nos reaproximarmos com o Senhor, para nós nos acertarmos com o Senhor. Então, ó Pai, dá mais essa oportunidade para essa vida, Pai. Restaura o corpo conforme a sua vontade. Pai, pedimos também para aqueles que sofrem na alma com angústia, como tristeza. O Senhor sabe o que é isso, porque o Senhor viveu isso, Pai. Por isso nós pedimos, restaura, Senhor meu Deus, a fé nessa vida, restaura essa alma, traga a ela esperança, confiança de que o melhor é do Senhor e o Senhor tem trabalhado para o melhor para essa vida. Coloca paz, coloca esperança, coloca confiança nesses dias de fake news, de notícias mentirosas, de terrorismo, Senhor meu Deus, através de notícias, que nós possamos, Senhor meu Deus, estar confiante naquele que nos sustenta, que é o Senhor. Traga paz para essa alma, restaura essa alma, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Pai, para que o Senhor esteja restaurando o relacionamento. O Senhor vivenciou isso. O Senhor sabe o quanto é difícil estar separado nos relacionamentos daquele que nos amamos. Principalmente na família, ó Pai. O Senhor sentiu isso. Por isso nós pedimos, ó Pai, restaura as famílias, Senhor meu Deus. Que haja paz entre pai e mãe, mãe e pai. Que haja paz entre os pais e os filhos, e entre os filhos e o pai, e entre os irmãos. Que haja harmonia na família, Pai. Que o Senhor vivenciou, o Senhor sabe que a família é projeto do Senhor. Traga paz para as famílias do Brasil e do mundo. Pedimos também, Senhor meu Deus, nas relações entre autoridade. O Senhor, enquanto aqui na terra, foi submisso à autoridade de Deus. O Senhor sabia o seu lugar, o Senhor sabia a sua posição. O Senhor pediu, orou, clamou da maneira correta, Pai. Então que os cidadãos, no relacionamento, na sociedade, o cidadão possa compreender qual o seu lugar e quais são as armas legais que ele tem para orar, para pedir, orar pelas autoridades, orar para que o Senhor mude uma atitude, orar para que o Senhor mude uma situação e, se preciso for, até mesmo buscar os meios legais, mas sem maldade, tudo com o desejo, com o amor no coração, para que a vontade do Senhor se faça presente nessa terra. De igual forma, Pai, abençoe as autoridades dessa nação, toca no coração das autoridades desse planeta, mas, Pai, faça elas entenderem que elas estão aqui para facilitar, para o bem da comunidade, que elas trabalham como servidores, servidores de quem? Da comunidade, visando o bem da comunidade, que elas são instrumentos do Senhor para trazer paz nessa terra. E que não haja, Senhor meu Deus, desejo delas se servirem da comunidade e que elas entendam que assim como o Senhor o colocou, o Senhor pode o tirar, porque aquele que põe, aquele que pode também retirar. Pedimos também que haja paz nas sociedades, nas cidades, no trânsito, nos hospitais, fortalecendo os médicos, fortalecendo os enfermeiros, aqueles que trabalham com essa dificuldade, trazendo a eles esperança, fé, tocando no corações deles, que eles façam o que é possível, que o impossível está com o Senhor, para que haja mais corações voltados ao Senhor, para que haja harmonia, que haja tranquilidade nesse tempo, nessas circunstâncias que são contrárias, mas que nós cremos que o Senhor ainda está no controle de tudo. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque é uma orientação do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vem me proteger, tua glória vem me encher, ó Pai. Tua glória vem me